Salve, salve! Tirem os novelos da sala, pois agora estamos no Cast Alone! Há muito eu estou atrasado com os casts. Mas vamos culpar o meu PC que ainda não está funcionando. É, essa é minha desculpa. Muito esfarrapada, não é? Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre bardos. E fazer com que o ATB pare de encher o saco sobre isso, né? Ouviu, cara? Tô gravando, então cala a boca. Portanto, afinem seus instrumentos, preparem suas vozes, pois aqui estamos na primeira reunião de bardos de todos os reinos! Como eu fiz com as outras classes, eu também vou separar o bardo real do bardo RPGístico. O bardo real, na história antiga da Europa, ele era a pessoa encarregada de transmitir as histórias, as lendas, os poemas, de forma oral, cantando as histórias para os povos. Era o músico e o poeta ao mesmo tempo. E mais tarde se tornou o trovador. É a principal raiz da música tradicional irlandesa. Viva os bardos! Eles também eram chamados de mensageiros, creio eu. Eu prefiro bardos, né? Mas também serve. Mas o mensageiro não falava muita coisa sobre... Não cantava, sabe? Ele não cantava. E aí era só mensageiro. Ele não é muito diferente... O bardo não é muito diferente do mundo fictício. E como existe qualquer coisa do mundo real, a culpa é meio que dos RPGs. Fizemos ele se tornar esquecido pelo mundo real. E também tem pouca coisa sobre o bardo do mundo RPGístico. Mas tem mais do que do mundo real, é claro. O bardo de jogos de RPG é clássico para fantasia medieval. O mais comum é do D&D. Ou do jogo Baldur's Gate. Nunca joguei. Queria saber como é. É uma classe que dá habilidades ou perícias exclusivas para o personagem. Ele é um cantor, contador de história nato. Tipo, nasceu cantando. É, realmente são muito bons músicos. Na forma do canto, das notas do seu instrumento. Ou ainda, ótimos atores. E também, através das histórias que conhecem, dos contatos que possuem, são fontes de informação valiosas. Eles trabalham como mensageiros, escudeiros e espiões. Bom, mensageiro é óbvio. Escudeiro, eu acho que vale muito. Talvez só pra acompanhar o guerreiro pra ter boas histórias, né? Mas é estranho. Espiões, claro, essa é um clássico. Eu lembro até de um livro. Eu tenho ele por aqui. Depois eu publico um pouco sobre ele. E, tipo, o espião, ele era um bardo. Ele entrou numa aldeia, ou era um reino, ou coisa do tipo, uma cidade de um inimigo deles. Ele entrou porque ele era um bardo. Ninguém ia suspeitar do bardo. Ele ficou lá e voltou uma semana depois pra contar o que estava rolando, como eles poderiam entrar, como eles poderiam sair e o que eles teriam que enfrentar. Muito bom. A fama deles vai pela quantidade de façanhas testemunhadas por ele e ou por suas histórias e cantos. Muitos trabalham assim pela aventura e não pelo dinheiro. Eu também preferia só aventura, cara. Mas dinheiro também seria bom pra comprar alguma coisa. Tipo um bandolim decente. É, os meus bardos são sempre... sempre usam bandolins. E... eles... O bardo que testemunhou grandes aventuras e façanhas é respeitado pelos outros bardos como um mentor. Eu lembro que o personagem meu, o bardo de NPC, teve um mentor, que eram jogadores. Porque era um grupo bem overpower. Eu só faço grupos overpowers, eu não entendo isso. Quando eu narro, a coisa fica muito apelativa. Na época eu começo muito simples, mas a minha simplicidade acaba me enrolando e eu acabo jogando problema demais. E eles conseguem resolver, que desgraça! Os bardos, eles agem como guardiões e animadores de heróis, cantando cantigas que aumentam a fé do mesmo, enlouquecendo ou deixando surdo o inimigo. É muito legal. Nunca consegui deixar um inimigo surdo. Já distraí ele uma vez pra um cara acertar o machado na cabeça dele, mas fora isso, nada. Uma vez que Bards escolhe seu patrão pela aventura e não pelo dinheiro, faz com que eles possam estar do lado, tanto no lado do bem quanto do mal, não importando nada disso para eles. Isso quer dizer que eles podem ser traidores, dando as costas ao herói para ter uma história mais atraente. É, o bardo acaba sendo duas caras às vezes. Isso é triste. Meus bardos sempre são legais, e disso eu sei. Dependendo do nível da magia do cenário, o bardo pode transformar sua música ou poesia em fonte de magia, usando para invocar magias arcanas. Luigi Sortudo, E o lance, as magias de um bardo às vezes são engraçadas, tipo as do Luigi, o apavorante gás de Luigi, a pessoa solta um pum. Porém, devido à versatilidade da classe, algumas dessas magias imitam efeitos exclusivos de magias divinas. Olha só, com o poder de cura. Que incrível, que legal. Quando tem a possibilidade de causar dano assim, o bardo usa instrumentos musicais como arma. Não, ele não vai bater na cabeça do cara com um bandolim. Talvez com um pandeiro, né? Mas isso seria esquisito. Como ele é viajante, os instrumentos em geral são leves. Harpas, bandolins, flautas, o pandeiro. Eu lembro de um cara que fez um bardo segurando um pandeiro. Era coisa muito escrota. Em alguns jogos, existem as versões femininas dos bardos, as odaliscas, dancers, que usam poderes das danças ao invés dos poderes dos cantos. Eu acho elas estranhas, elas são meio inconfiáveis. Não é mesmo que desconfiáveis. Inconfiáveis, pra mim, é que eu não confio nelas mesmo. Porque eu conheço como é um bardo. E a odalisca me assusta. Ela me assusta. Os bardos são a minha segunda classe favorita. Tanto é que eu fiz um bardo uma vez e ganhou um concurso que me conseguiu o Tormenta D20. E eu tenho ali até hoje. Como se fizesse muito tempo, faz só uns 3 anos. Não tô vendo aqui na minha estante, não, mas deve estar em algum lugar. Tem muito papel na minha estante. Muita bagunça. Embora eu arrumei essa semana. E sobre esse bardo, cara, ele era alto. 1,80. Tipo, eu fiz ele pra ser NPC de um grupo. Os personagens, o mais alto tinha 1,82. Ele usava roupas vermelhas, porque na época eu tava com a camisa vermelha. Eu pensei, deixar ele de vermelho também. Ele tinha o cabelo comprido e azul. Eu não sei porquê, né? Mas o cabelo azul dava um toque cômico a ele. E os olhos dele, olhos de gato, amarelos. Ele tinha visão aguçada, sabe? Visão aguçada, ver o invisível. E isso. Uma coisa assim. Ele tinha mais alguma coisa com os olhos, mas eu não lembro o que era. Ele tinha um bandolim, cara, que ele desafinava a cada 10 segundos sem uso. Era uma coisa muito engraçada. Tipo, toda vez que eu estava andando, se ouvia. Era o bandolim desafinando. E ele ficando pé da vida. Mas ele tinha que se manter, cara. Porque se ele ficasse muito alegre ou muito bravo, como era o caso, ele perdia a voz. Ele perdia a voz, cara. Era uma maldição que ele sofria e era uma das motivações dele ser um viajante. Ele queria achar o demônio que fez ele perder a voz. Faz ele perder a voz, né? Porque ele não perdeu totalmente. Ele conseguiu se defender um pouco. Mas a maldição ainda tá sobre ele. Ele rendeu umas boas risadas. Renderia mais se eu tivesse usado ele como PC, né? Mas usei como NPC. Eu tinha uma versão parecida com o PC na mesa do amigo meu. Foi uma das campanhas mais legais que eu já joguei. E um dos melhores mestres que eu já tive. Valeu aí, Renato. Sabe quem é? Bom, eu tô procurando um dia fixo pra gravar o cast, mas tô ficando muito agitado por aqui. Hoje, de manhã, aqui é de manhã, eu não sei aí, era pra ser bem quieto, mas tá bem bagunçado lá fora. Eu tive que fechar a porta aqui pra poder gravar. E eu tô com pouco acesso à internet, o que vai dificultar um pouco. Mas eu não vou desistir dos casts. por mais tardios que eles cheguem, eles virão. Tenho certeza disso. Fica por aqui, mas o Castellone ou Castellone vai de você, a sua pronúncia. Então, até a próxima. Que os deuses os protejam.